98, una buena noche, buen trabajo. Vale, buenas noches, chao, go, 18, 68. Aí da pouca você para o 23 da armadura. em Londres. Boa, no ano 70, boa noite. Espera na pouca, boa noite, Sérgio. Muito boa, Foto 221. Controle Salvador, boa, viu? Almeida, 380, 4221. 3-0 на Пуга, 3-0 на Пуга, 3-0 на Пуга.